Nós somos do glorioso Rio de Janeiro, fiéis defensores. Nosso pavilhão gaboso mostra altaneiro suas nobres cores. Seguimos o mesmo trilho, cheios de crença, da altiva ideia. Ser calor de intenso brilho, na glória imensa, uma epopeia. Emblema das nossas tradições, das lutas de nosso áureo passador. Tremulado, esfaldado, vitorioso, emocionado em meio das multidões. Emblema das nossas tradições, das lutas de nosso áureo passador. Tremulado, esfaldado, vitorioso, emocionado em meio das multidões. Ainda se escuta, por onde vais? Ele nobre quando luta, sonha doce em na paz. Cante o valor, o mundo inteiro, do bicolor, Rio de Janeiro.